você realmente precisa de tantas ilusões para preencher sua vida. Homem ou mulher, ambos se ferem, mas talvez encontre nós o que tantos outros querem. São tantos homens presos no seu olhar, o desejo brilha onde você está. Seja dama da noite, beat ou mulher vulgar, tantas definições já quiseram lhe dar. Tem uma noção de vida que só você vive, falsos elogios com palavras que lhe agridem. Nenhum homem pode lhe defender ou lhe julgar. Conversas tolas, ajoelha a rezar. Fico imaginando como você se sente, mulher que luta pela vida e traz a vida no ventre. Mulher, mulher, mulher. Mulher de verdade. Mulher, mulher, mulher. Mulher de verdade. Mulher, mulher, mulher. Mulher de verdade. Mulher, mulher, mulher. Mulher de verdade. Estrela da noite, esteja onde estiver. Luz no dia a dia, luz e força de mulher. Muitos criticam o seu modo de vida, cuspindo no prato que não comeram ainda, sem saber que a vida apodrece em cada beijo. O que hoje dá nojo, amanhã pode ser desejo. Personagem central de uma novela sem fim. Graças a Deus é feminina, você pensa assim. Com coragem pra enfrentar qualquer tipo de emoção, independência, autossuficiência, guardados no coração. E a pouca idade não limita o que posso pensar e fazer. Não perco tempo procurando saber o que beat quer dizer. Cuidado com o que quer, pois pode obter. Não use sua liberdade pra se corromper. O preconceito parte de pessoas que não sabem o que estão falando. Só se preocupam com o dinheiro que estão ganhando. O machismo real talvez seja o seu açoite de caras que não merecem ao menos uma noite. Mulher, mulher, mulher. Mulher de verdade. Mulher, mulher, mulher. Se defender, a vida não se resume apenas em prazer. O prazer não se resume em lençóis e camas, rostos bonitos, nossos conselhos, gasolina e grana. Muitos querem especular sua situação, tornando cada vez mais frio o seu coração. Eu sei que você ama como qualquer pessoa. Seus sentimentos são considerados como coisas tolas. Existe quem pise, humilhe e reclame, mas sempre vai existir alguém que lhe ame. Tudo está em sua frente, você tem opção. Não fique em cima do muro, ouça redenção. Algum dia seus sonhos serão realidade com alguém que lhe trate como uma mulher de verdade. Mulher, mulher, mulher.